rota norte-sul, conexão de bandido. Nós quebra as algemas, mas não quebra o sigilo. Eu sou gladiador, não deixo minha batata assar. Na terra da rotanda, rota civil e Gepar. Seja na norte ou na sul, aqui o leme é o mesmo. Seja na sul ou na norte, nós não deixa fechar o cerco. Sou descendente de Ocaia nas ruas do VDM. No corredor, no Josa, no SJ, sou Costa Quente. Na rota norte-sul, muitos fatos ocorridos. Quem tá no comando, Ananias, RJ, Divino. Só responsa no bang louco, ó, é nós que tá. O chavoso de toque e a barreta, aqui tem pra trocar. Torce, forja, humilha, espanca, se paz termina. Isso que me torna um apológico, um antipolícia. Na norte tem cabezame, pós-policia, espenita. Na sul tem tráfico, as bocadas, quebradas, fudidas. Milícia assassina, demônios de farda, milícia maldosa. Na batalha sangrenta, aprenda a respeitar nossa rota. A rota mesmo em SP provocou pânico e medo. A rota em a rota em MG provocou abusos em Deus. De menor infrator, de maior bandidão. São mil fitas na cena de capuz e canhão na mão. Prata da casa criada aqui, gangsta meu ofício. Rota norte-sul, conexão de bandido. Rota norte-sul, conexão de bandido. Nós quebra as algemas, mas não quebra o sigilo. Rota norte-sul, conexão de bandido. Nós quebra as algemas, mas não quebra o sigilo. Rota norte-sul, conexão de bandido. Nós quebra as algemas, mas não quebra o sigilo. Rota norte-sul, conexão de bandido. Nós quebra as algemas, mas não quebra o sigilo. Minha rota, minha toca, rap ativo na quebrada. Escuta aí, sistema, que o chicote estrala. Sem dar falha, som do gueto, pele parda. Microfone é a arma que dispara a realidade. Em palavras, não projétil de bala. Caçadores da trilha sonora que impera. Não queremos sentir nosso corpo apodrecendo embaixo da terra, e sim erguido, cantando pra plateia. Aplausos pra nós, ó. Maluco nas ruas, dedo amarelo, até com beck a brisa é bela. Só que a vida do crime te envenena. Uberaba, quebrada, fudida, cidade pequena. Polícia encardida de Minas que mata e se faz de ingênua. De ingênua não tem nada, de sirene ligada. 12 fuzil, matraca, serpentes da quebrada. Os caras não valem nada, mata pra ganhar medalha. Destaque em primeira página. É, só que se esquece, feriu com ferro, fere. Escuta aí seus vermes, aqui a raiva cresce. Ao mesmo tempo me entristece, por tá narrando o que o sistema me oferece. Rota norte-sul, conexão de bandido. Nós quebra as algemas, mas não quebra o sigilo. É queixo duro, tipo boca de túmulo. Não, não entra mosca e muito menos chumbo. Não, não entra mosca nem muito menos chumbo. Rota norte-sul, conexão de bandido. Nós quebra as algemas, mas não quebra o sigilo. Rota norte-sul, conexão de bandido. Nós quebra as algemas, mas não quebra o sigilo. Rota norte-sul, conexão de bandido. Nós quebra as algemas, mas não quebra o sigilo. Rota norte-sul, conexão de bandido. Nós quebra as algemas, mas não quebra o sigilo. Conexão de bandido. Dois da sul, um da norte. A PM puxa minha capina, porra do octop. Quatro pontos cardeais de Minas, a bandidagem aqui renasceu. Revoltado pela falcatrua da milícia e dos fariseus. Na norte, guerra de gangue rivais. Na sul, chacina, acerto de contas por causa do crack ou da cocaína. Morre civis inocentes quando se fecha o cerco. A paz tá morta, lacrada dentro de um caixão preto. É polícia que sobe o morro, polícia desce o morro. O político só vem aqui quando quer o voto do meu povo. Cadáver esticado no meio da rua. A bala bateu, caiu, somente Deus por testemunhar. Na madruga, polícia que mata a luz da lua. Se moscar num enquadro, cai pra sepultura. Leste, oeste, norte, sul, continua a carnificina. Um dedo aperta, o corpo estica. Em cada esquina, tem crack e cocaína. Meninas na matina, falso profeta com a bíblia. Guerra de gangue, chacina, maquininha na bateria. Corporação maligna. Vieram pra arregaçar, cheios de ódio e malícia. Traficante aqui, senta o dedo, pegou, não pagou, morre mesmo. E o sofrimento é pra mãe, que vela o filho num caixão preto. A maioria de papelão, doada pelo governo, não é decorado em caminhão de rota. Rota norte-sul, conexão de bandido. Nós quebra as algemas, mas não quebra o sigilo. Rota norte-sul, conexão de bandido. Nós quebra as algemas, mas não quebra o sigilo. Rota norte-sul, conexão de bandido. Nós quebra as algemas, mas não quebra o sigilo.